982, solo os 28. Chega de Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, azul 9082. The contact card for level 370 moment departure. Contact level 370 moment departure, Excel 024. seat, or any chance to redirect to Skipar? Goodbye for coordinates. Se você fizer acendo a notificação, chegada Mari, deixa para nível de voo 050, ajuste padrão. Autorização de direto táxi. Boa, acesso aí, Dona Lúcia. Delta 084, sai da SZPA. Direto SZPA, aeroporto. Portugal 024, climbing to set level 350, flight direct to GB. Direct to GB, flight level 350, Portugal 024. Yeah.

5-1. Yes. The level clear is from Azuline 5-1. Zona 70, complete o procedimento de alerta de serviço em torre 118 decimal 95. Chama a sua agora, boa. 73, zona 70. Tempo. Salvador, muito boa noite, Altan 3170, baixa travado, final da 10. Baixa 3170, vento 120 graus, 8 nós, tudo autorizado, custando 0. Autorizado, pouso, Altan 3170. Delta 380 Brasília, pra foto. Onde é 880 para Brasília, Viana Fones, Lona 7. Decorda pista 10, saída agora, fazendo agora Elefa. Após Elefa confirmada. Controle 199, décima 8. Responda 5021. 380 para Brasília. E a outra Zulu 17, decola pela pista 0 agora, após Elefa. Confirme rota. 198, 5021, responde Azul 9686. Establishing Alpha Lines, Bronx, Azul, 97-1. Good evening, 97-3-1, wind 120 degrees, 9 knots, clear to land on Iowa 0. On the ground at 04, taxi via Kilo and Tio, Apron 3. Taxi via Kilo, Q Apron 3, Azure, 27, 9. 9701. Salvador, azul 9683 para o táxi com 89, POB de 89, temos autonomia de 2 horas e 50 minutos, alternando Uberlândia. 9683, reporte no ponto de espera pronta, Juste 1-093. 1-03, reportaria no ponto de espera pronta, azul 69, corrija 9683. Salvador, muito bom dia, 3520, 3210, 150, informação Delta. 3520, bom dia, Estrela da Mar, 3520. Negativo, 3520, confirma? 3520, sendo identificação, chegada Mari, venha para a nível de voo 050, ajuste padrão. Identificou, 050, nos anos 3520. Iniciando azul 9683. Chamando 198, azul 9683, obrigado, boa noite, pessoal. Azul, boa noite, azul 9683, passa 1700 pés na árvore elétrica. 9683, contato a taxa de mantenha 380, sai da árvore elétrica. Tem restrições 380, árvore elétrica, uso 9003. Azul 9683, autoridade direta Elefa. Presidente, rumo de Elefa, azul 9683, obrigado. azul 42, 16, posto nível 200, descendo para 170 restrito. Eu tô com a frequência no meio, bom dia, chega da Mari, tem essa parada de voo 060, é isso, padrão. 060, azul 42, também. Tem 520 sem restrições, esse paradão de oferta, amarelo ajuste. Autorização ao procedimento da alerta 6 da pista 120, está estabilizado. Descendo 2000, 1013, chama estabilizado 3520. Azul 9083, chame centro Recife, 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. 28820 com Recife Azul 9083, bom serviço. Fala, igualmente, bom voo. Obrigado. Alfa 3216, deixa suas instruções para 3000 pés. Ajuste padrão. Ajuste padrão, 3000 pés, tem instruções para 3219, Delta. 3191, bom dia, chegada Golf, autorizado direto Golf, deixa para 4000 pés, ajuste padrão. Para 4000 na Pro de Golf, 3191, assim que for possível aí, se eu vou encontrar com uma dona ou em terra. Autorizado direto Duna, TAM 3891. Autorizado Duna, TAM 3891, muito obrigado. É 3530 com 7932, vamos para o 118, digital 95. 118, obrigado. Entendi. 3216, deixa para 2000 pés, ajuste padrão, 3793, 3973, a pista não altera, a taxa de volta. 2000 pés, eu vou falar, estabilizado com as coisas, né? Conversão 3520, vento 1 a 30 graus, 8 nós, posso autorizar o pistão 0. Posso autorizar o pistão 0, 3520.